Vamos em frente porque chegou a hora. A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7. 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquele requerimento de urgência que você vota, vota e vota de novo até conseguir aprovar. Aquela placa de acréscimo que o quarto árbitro levanta indicando até empatar. 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então senta, relaxa, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, ele curva para a área. Emendado, entrou! Müller, da Alemanha! Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E perguntinha básica, hein? O brasileiro realmente sabe o que quer? Porque nesta semana o Instituto Data Poder 360, perdoem minha ignorância, tá? Mas eu nunca tinha ouvido falar nesse instituto, divulgou pesquisa que aponta que na corrida presidencial para 2018, os dois candidatos com maior preferência de votos hoje são Lula e Bolsonaro. Já entre os tucanos, o preferido é João Dória, que sequer teve tempo ainda de começar a administrar uma prefeitura e quem dirá um país. Depois o brasileiro leva 7 no lombo, de novo. E ainda acha bonito, né? 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou e entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. E essa notícia está no número 2, mas bem poderia estar no número 3, né? Isso porque o questionado Eliseu Padilha, do PMDB, o chefe da Casa Civil do governo do Michel Temer, conseguiu a proeza de ser denunciado por suspeita de corrupção em nada mais nada menos que 3 governos. Pois é, Dilma Rousseff, Lula e Fernando Henrique Cardoso. Será que ele já pode pedir música no Fantástico? 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E essa aqui parece piada, mas não é. Que a Odebrecht tinha um setor exclusivo só para lidar com pagamentos de propina e caixa 2, isso você já sabe. O que pouca gente sabia, e que o portal G1 divulgou na segunda, é que a controladoria da empresa descobriu a existência de desvios e fraudes até mesmo no setor encarregado de desvios e fraudes. Não é irônico? É aquela velha lógica, né? Do ladrão que rouba ladrão. Só pode. 4. Meu procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. E outra notícia que parece deboche, publicada pelo jornal O Globo, dá conta de que o marqueteiro João Santana, responsável por diversas campanhas políticas, entre elas as campanhas presidenciais do PT, recebeu pagamentos de propina da Odebrecht no exterior e por uma razão bastante prosaica. Não havia cédulas de reais suficientes para pagamento em dinheiro vivo. Olha, muito chato quando isso acontece, né? Comigo só acontece no caixa eletrônico. Sabe quando aparece aquela mensagem de saque indisponível ou saldo insuficiente? Pois é, comigo é só assim. Que dureza, viu? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, pediu abertura de investigação para apurar a demora na Câmara dos Deputados de abrir, né, ali na Câmara, a comissão encarregada de analisar o pedido de impeachment contra Michel Temer, autorizada ainda em maio do ano passado. Até o momento, muitos dos partidos sequer indicaram os seus membros. E é curioso isso, né? Porque há não tanto tempo atrás, num outro mandato, sob o comando de Eduardo Cunha, os deputados deram um jeito rapidinho, né? Até pulando prazos e o regimento interno para criar uma comissão de impeachment. Lembra? Pois é, né? 6. Montou, virou a bola esparada e entrou! Schürrle! É o sexto gol da Alemanha! E aqui no Paraná, estado que teve praticamente toda a sua cúpula política delatada pelos executivos do Odebrecht, acho que não estamos muito bem não, né? A RPC TV noticiou na segunda que, conforme delação do executivo Benedito Júnior, uma das negociações de Caixa 2 para a campanha de reeleição do governador Beto Richa aconteceu em Curitiba, no prédio em frente ao prédio onde fica a força-tarefa do Ministério Público Federal para a Lava Jato. Os tesoureiros negam. Já eu, olha, não sei nem o que dizer. 7. Olha a descida, o chutão entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E lembra da doutora Virgínia, aquela, a médica do Hospital Evangélico em Curitiba, acusada de acelerar a morte de pacientes na UTI, né, para desocupar leitos e poupar sofrimento dos coitadinhos? Pois é, foi absolvida pela segunda vara do Tribunal do Júri em Curitiba em decisão datada de quinta-feira. O Ministério Público do Paraná afirma que vai recorrer. E aí eu pergunto, a sentença da segunda vara foi errada? Ou foi o Ministério Público que errou feio na acusação? Porque a defesa da médica, inclusive, alegou exatamente isso, né? A de falta de conhecimento dos acusadores, afirmando, inclusive, que solicitará indenização de 4 milhões de reais ao Estado, né, pelos danos morais provocados à cliente. E se for isso mesmo, tem mais é que indenizar, né? Agora, se não for, bom, tem mais é que acusar direito, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. 1. Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. Oh, a taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há quem possa. E a boa notícia deste sábado, que você mesmo pode comprovar nas ruas aqui da cidade e da região, é que, apesar dos pesares, fatores internos e externos, a economia de Foz do Iguaçu continua girando graças ao fôlego extra trazido pelo setor turístico, que vem aproveitando bem, né, a possibilidade de viagens gerada pela sequência de feriados prolongados aqui no país. No fim de semana de Sexta-feira Santa e Páscoa, por exemplo, foram mais de 28 mil visitantes no Parque Nacional do Iguaçu, isso em apenas 3 dias. Neste sábado, locais como a fronteira com o Paraguai estão aí com um grande movimento de visitantes, e fim de semana que vem tem mais, né? Uma vez que é a segunda-feira, dia 1º de maio, também é feriado prolongado, né? Será feriado inclusive nos 3 países aqui da região, com previsão então de milhares de brasileiros, argentinos e paraguaios movimentando a fronteira. E chegamos ao final da edição deste sábado, 22 de abril de 2017, do programa Fronte, aqui nas ondas da Transamérica Foz 104.